Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, são mais ou menos 19h30, estamos mais ou menos por aí. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Histórias da Eurovisão hoje vai trazer-lhe música da década de 1990, tal e qual como lhe prometi na Transata Semana. Tal como também lhe prometi na Transata Semana, vamos trazer-lhe músicas que, de certa forma, foram parar a Eurovisão por influência de um estilo musical. Ora, nos anos na década de 1980 foram a música disco, o flash, foi a dance music, o italo disco também, mas na década de 90 foi a dance, mas uma outra dance, a designada Eurodance. Maioritariamente, as músicas que vamos hoje ouvir são precisamente originárias, ou melhor, influências diretas deste género musical. E nada melhor do que começarmos com uma bem conhecida de todos nós e que muitos não estarão associados diretamente ao festival Eurovisão da Canção. A música participou pelo Reino Unido no ano de 1996 e foi um sucesso logo na altura e ainda hoje é um dos grandes hits da música de dança. O tema que vamos ouvir chama-se Just a Little Bit e é de Gina G. Participou, então, como disse, pelo Reino Unido. Mas um exemplo ainda maior do que foi capaz de fazer a Eurodance foi o que Dana International fez no ano de 1998. É que mesmo levando à polémica o facto de ser transexual e cantando em israelita, Dana International conseguiu arrebatar o público e os corações do público com Diva, vencendo no ano de 1998 esse mesmo festival. Pois são estas então as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição de Histórias da Eurovisão para esta tarde, ou para este final de tarde de sábado, dia 9 de julho de 2011. Recordo, Just a Little Bit, o tema de Gina G, que representou o Reino Unido no ano de 1996, e depois Dana International, com Diva, que representou e venceu, aliás, Israel, no ano de 1998. No ano de 99, já sabemos que foi em Jerusalém que se realizou este festival. Don't shy away. Viva! Tema de Dana International. Vamos continuar no ano de 1998. Este não é o único exemplo de que podemos fazer referência nesta edição e neste mesmo ano. Vamos continuar em 1998 para ouvir Where Are You? A música de Imani, que representou o Reino Unido, um dos países de maior produção de Eurodance. A música também representou o Reino Unido, como disse, também no ano de 1998. E foram duas músicas que arrebataram, aliás, o público, que levaram ao rubro a cidade de Birmingham, na Inglaterra. Vamos então ouvir este tema de Imani, o tema Where Are You, de 1998. Vamos depois recuar 7 anos, ou seja, até ao princípio da década de 1990, mais precisamente ao ano de 1991. Vamos ouvir uma música que não sendo exatamente Eurodance, eu não podia deixar de lhe fazer referência. Tem mais influências latinas, mas não deixa de ser o mínimo estranho, ou invulgar, para ser mais correto, de que a Jugoslávia tenha trazido uma música mais para o samba e com um nome chamado Brasil. É mesmo. A música da Jugoslávia, que foi representada pelas Baby Doll, chamava-se Brasil e surpreendeu até os próprios jugoslavos pelo facto de ter vencido então este festival. Aliás, o festival da Jugoslávia, diga-se. Participou então, no ano de 1991, na Eurovisão da Canção. Vamos ouvir estes dois temas, recordo. Imani com Where Are You, que representou o Reino Unido no ano de 1998. E depois, Brasil, o tema que representou a Jugoslávia no ano de 1991, com as Baby Dolls. Refira-se então que este segundo tema não é um tema de Eurodance, mas já que falamos em dança e porque o samba também se dança, vamos lá fazer referência a este facto, no mínimo, invulgar. I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts. Leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? I would drive. Where are you now? Through the storm. Chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. São mais duas músicas que vão fechar a edição de hoje, deste dia 9 de julho de 2011. Vamos mais uma vez voltar a Israel, viajando agora até ao ano seguinte ao tema da Jugoslávia, ou seja, 1992. Israel fazia-se representar então com Daphne Dekker e o tema Zirak Sport. A música era mais ou menos também deste estilo, tinha fortes influências de Eurodance, o que em 1992 e em Israel não deixa também de ser um facto no mínimo incomum. Não havia muitos grupos, nem artistas a solo de Eurodance em Israel, pelo menos no princípio da década. Lá no finalzinho foram surgindo mais alguns, impulsionados também pela vitória de Dana International. Depois é tempo de viajarmos até ao ano de 1997 para ouvirmos uma participação do Chipre. Não venceu, mas convenceu. Ara e Andreas Constantino. Duas jovens que se fizeram representar então pelo Chipre, cantando o tema Manamu. Esta música, como disse, representou então o país cipriota da parte grega. A música não venceu, como disse, mas foi ainda assim uma participação bastante bem cotada. 1997 foi o ano e é com este tema de 1997, de há precisamente 14 anos atrás, que fechamos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Já a seguir, não perca a estreia do programa Suplemento, um programa que é dedicado ao estilo que na passada semana nos preocupamos em trazer, ou seja, Italo-Disco. Fique bem, tenha uma boa noite e até à próxima semana. Rock. Σου απ' μάνα μου και σκύβω και προσκυνώ.